Horóscopo. Confira o seu signo. Previsões para você que é de Áries. Momento ideal para se entregar. Se você tiver mais de 1,80, for forte, olhos claros, se entregue na minha casa. De preferência, me deixa um recado em box. Previsões agora para você que, assim como eu e o Marcola, é de Touro. O seu cupido vai te trazer alguma pessoa do passado para o seu presente. Bom, acho que nas horas vagas o seu cupido deve trabalhar na coleta seletiva, né? Ele tá querendo que você fique reciclando. Previsões para você que é de Gêmeos. É preciso ter cuidados especiais com a saúde, a menos que você tenha um convênio médico igual ao do Ronaldo e nunca precise utilizar o SUS. Que preto é esse, ô Calunga, que chegou agora, Calunga. Que preto é esse, ô Calunga, que chegou agora, Calunga. Agora, simpatias da semana com o Pai Charuto de Xoxóssi. Pai Xoxóssi, vamos agora falar uma simpatia pra todas as mulheres fora de forma que querem ficar mais sexy pro marido. Olha, esse tipo de simpatia é ideal pra aquela mulher que não tem tempo de se cuidar, né? De cuidar do peso. E aí ela fica naquele estado todo, né? Tudo coisado, que é tão gorda que na vez que ela tentou fazer polidense teve que usar um poste de concreto eletropalmer, não é? A simpatia é assim: você separa um jarro com meia xícara de mel, a hortelã e um punhadinho assim pequenininho de açúcar. Aí você dilui nessa moringa aí que você coisou os negócios, né? Você põe uma garrafa de vodka, daquela vagabunda mesmo, que é até melhor. Aí você faz seu marido beber tudo, e lá pra meia jarra você já vai perceber que ele vai começar a te achar melhorzinha já. Horóscopo. Confira o seu signo.